Alô, Xande! Alô, Quinteto! Seja bem-vindo, irmão. Tô feliz, tá? Tô com saudade de você. Teu chamego, teu beijo, do teu gosto que desejo. Tô com saudade de você. Na fala mansa, no teu jeito, já faz tempo que não vejo. Tô com saudade de você. Desse sorriso que há de uma alegria de viver. Tô com saudade de você. Tô com saudade. Ainda vou te convencer que sou o cara pra você. Faço de tudo pra dar certo. Que esse amor já tem poder. Já tem história, cê vai ver, é pra valer, chegar mais de perto. E se você pagar pra ver, eu vou fazer você feliz. Tem tudo a ver. E olha, te entrego a vida, eu e você. É chama que inflama, é sina, paga pra ver. Tô com saudade de você, do teu chamego, do teu beijo, do teu gosto que desejo. Tô com saudade de você, da fala mansa, do seu jeito, já faz tempo que não vejo. Tô com saudade de você, desse sorriso que irradia uma alegria de viver. Tô com saudade de você. Ainda vou te convencer, yeah, que eu sou o cara pra você, faço de tudo pra dar certo. Que esse amor já tem poder, já tem história, cê vai ver, é pra valer, chegar mais perto. E se você pagar pra ver, eu vou fazer você muito feliz. Alô, bateria! Alô, bateria! Tem tudo a ver, me olha, te entrego a vida, eu e você. É chama que inflama, é sina, paga pra ver. Tá contigo, meu irmão. Felicidade é estar participando desse. Gratidão, dessa Xande. Maravilha, salve samba. Alô, bateria! É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Amém.